você não me deseja, então por que me beija, despertando em mim tanto amor por ti? Se é tudo ilusão, entregar o coração pra te ir pra cama quando não senti mais nada. Você não me ama mais, cadê sua paixão? Por que voltou atrás? Agora é tarde. Se o desejo acabou, não me faça de idiota. Já falei pra você, se não me ama, me esquece. Não confunda, por favor, amizade com amor. Pra mim chega de verdade, machucou meu coração. Você não me ama mais, cadê sua paixão? Você não me deseja, então por que me beija, despertando em mim tanto amor por ti? Se é tudo ilusão, entregar o coração pra te ir pra cama quando não senti mais nada.